guardo você em mim. Numa pintura de nuvem, desenho boa razão para lembrar uma canção. Chamado sonho meu, só de pensar foi bom. O paraíso é só você. Eternamente mais, já não importa nada se tenho boa razão para cantar o meu amor sem fim. Imaginário som. Chamado sonho meu, só de pensar foi bom. O paraíso é só você. Sim.